Rota 66. No entanto, às vezes a gente imagina que Deus só existe para a igreja, que Deus só existe para as pessoas que têm religião. Religiosamente entrando no horário Rota 66, o programa de quem pensa na vida. Já estreamos uma nova série, Provérbios. Ainda dá tempo para você embarcar nessa aventura pelo Livro da Sabedoria. O professor Luiz Saião examinará os capítulos 3 e 4 de Provérbios para comentar o assunto na Rota Segura da Sabedoria. Normalmente o ser humano procura inventar suas próprias soluções para as diversas situações da vida, não é mesmo? Mas baseado em quê? Qual a garantia de que é o que se busca? Qual será então a melhor maneira para fazer o que é certo? É o que vamos descobrir agora com o mestre Saião. Rota 66, no livro de Provérbios, falando hoje sobre os capítulos 3 e 4, e o nosso assunto de hoje será na Rota Segura da Sabedoria. Nós já estudamos os dois primeiros capítulos falando de que a sabedoria está clamando, a sabedoria está procurando quem quer ouvi-la. Pois agora os capítulos 3 e 4 vão na mesma direção, falando sobre os conselhos e sobre a superioridade da sabedoria, e nos dão indicações de que caminho pegar, que caminho tomar para ter sabedoria. Qual é a rota segura da sabedoria? Vamos aqui no Rota 66 pegar a rota certa no caminho da sabedoria. Os primeiros versículos do capítulo 3 nos falam sobre o seguinte, conforme a Nova Versão Internacional da Bíblia. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. O conselho que vem da palavra sábia é um conselho para abençoar a vida aqui, agora, de maneira concreta. São princípios de Deus para ser bem-sucedido na vida. E quais são as dicas essenciais, fundamentais para isso? Vamos observar algumas e muito importantes. O versículo 5 do capítulo 3 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Primeiro sinal claro da sabedoria, primeira orientação segura na rota do caminho para a sabedoria é ter autocrítica para ouvir o que Deus tem a dizer. Não se apoie em seu próprio entendimento. Como é difícil lidar com pessoas teimosas, de cabeça dura, que acham que sabem de tudo e não escutam conselho nenhum. O texto bíblico é muito claro: confie no Senhor de todo o coração. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Leve a sério aquilo que Deus diz sobre tantas coisas. Há muita gente que ouve falar sobre Deus, ouve falar sobre os seus conselhos, se emociona, acha bom, mas não muda nada em sua vida. É necessário ter autocrítica. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Pare, escute o que Deus tem a dizer. Segunda coisa que merece uma consideração especial, que vai aparecer depois do verso 9, aqui do capítulo 3. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Sabedoria tem a ver com a capacidade de doar-se, a capacidade de contribuir. Muitas vezes, no mundo de hoje, marcado pela competição, pelo egocentrismo e pela avareza e ganância, nós achamos que devemos apenas receber, receber, receber, sem nunca dar ou doar. É semelhante a uma pessoa que, querendo ter bastante oxigênio no seu pulmão, comece a respirar, respirar, respirar e não quer soltar o ar. Ele só respira, isso é impossível. Tente fazer você. Respire, você não solta, não dá para fazer isso. A vida, sabe, é uma vida de troca. Você recebe, você doa. Quem não doa não consegue prosseguir, não consegue ter sabedoria. Doa a quem doer, esta é a grande verdade. Por isso, a ideia do texto é clara: honre o Senhor com seus recursos, dê prioridade a Deus, ajude, abençoe quem tem necessidade e contribua para a obra de Deus. E o texto vai adiante e diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Às vezes você está enfrentando um problema, uma luta, uma dificuldade, fica aborrecido. Deus pode estar te disciplinando, te encaminhando. Não fique magoado, não se torne revoltado. Isso faz parte do caminho da sabedoria, na rota segura da sabedoria. Na verdade, isso é tão importante porque ter sabedoria é a coisa mais necessária e fundamental da vida. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, diz o provérbio, ela é mais preciosa do que rubis, mais proveitosa do que a prata, rende mais do que o ouro, é melhor do que investir em petróleo, melhor do que biocombustível, é melhor do que colocar o dinheiro na bolsa e na moeda mais valiosa do mundo. Ela sim vale a pena ser considerada. Os caminhos da sabedoria são agradáveis, as suas veredas são de paz. Meu querido ouvinte, busque a sabedoria na rota segura ensinada pelo livro de Provérbios. Foi pela sabedoria que o Senhor lançou os alicerces da terra. A sabedoria é a marca registrada da ação poderosa de Deus no mundo. Não se pode desprezá-la jamais. E o texto vai adiante e diz: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Mais uma vez, o texto vai nos mostrar a importância da solidariedade. Podemos nos tornar reféns do nosso próprio egoísmo e ensimesmamento. O remédio para isso é fazer o bem às outras pessoas. E veja, faça o bem sem olhar a quem. Você não deve ficar querendo achar uma pessoa linda, especial, maravilhosa, com todos os seus atributos e o máximo de qualidade para ajudar. Essas pessoas geralmente nem precisam de ajuda. Muitos de nós acabamos nos esquivando de ajudar os outros por causa dos defeitos e os problemas que as pessoas têm. Assim nunca ajudaremos ninguém. O caminho da sabedoria é o caminho do altruísmo, da doação. Não planeje o mal contra o seu próximo que confiantemente mora perto de você, diz o verso 29. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Sabedoria está com uma atitude de rejeição absoluta da violência. Nunca use da violência, nem da vingança, e nem da atitude de prejudicar o próximo. Talvez você diga: ah, mas eu fui muito machucado. Mas não é possível, como é que eu fui ferido e prejudicado desse jeito? Pois é, a vingança pertence a Deus. O caminho da sabedoria é não devolver o mal com o mal. Não se pode procurar prejudicar os outros. Segure as pontas, não se deixe dominar pelo coração enfurecido. E o texto prossegue dando a rota, o caminho da sabedoria, e ele vai nos dizer agora no capítulo 4 um pouco mais a respeito deste assunto. O autor do capítulo 4 vai nos dizer: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Mais uma vez, a sabedoria aqui nessa a lembrança da relação familiar, a sabedoria que vem de uma geração para outra é recordada aqui, e o conselho paterno cheio de sabedoria é mais uma vez referendado, ou seja, é o destino final da nossa rota que não podemos deixar de lado, do qual jamais poderemos abrir mão. E nesta expectativa de obedecendo a esses sinais do caminho, da rota, que é confiar no Senhor e não em si mesmo, que é não rejeitar a disciplina do Senhor, que é ter uma atitude de fazer bem para as outras pessoas e não agir com maldade e inveja para com os outros, este caminho de sabedoria, este caminho prático de boas atitudes, é aqui mais iluminado ainda quando vamos ver o versículo 18 do capítulo 4, mostrando a estrada, a rota, ou melhor, a autoestrada muito iluminada e bonita que tem aquele que caminha na rota da sabedoria. Diz o verso 18: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Esta vereda do justo é como luz da alvorada, que vai brilhando até a plena claridade, e assim deve ser o caminho do justo que anda pela rota da sabedoria. E para finalizar esta reflexão de Provérbios, o verso 23, como diz a NVI, salta aos nossos olhos pelo seu impacto e pela sua lição. Ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração significa a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso interior. Preste atenção no fundo do seu ser, seja ponderado, observe bem o que você está pensando e decidindo, porque é exatamente dessas decisões que depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, observe bem as trajetórias disponíveis à sua frente e tome a rota certa, que é a rota segura da sabedoria. Este é o conselho do Rota 66 para você. Você está acompanhando Rota 66, agora estamos caminhando em Provérbios, hoje capítulos 3 e 4, na Rota Segura da Sabedoria. Professor Luiz Saião, as perguntas estão chegando, as dúvidas estão surgindo e eu preciso um pouco mais de sabedoria. Sabedoria refere-se a princípios práticos de vida, não é? Agora, uma pessoa sem religião, professor Saião, ela pode usar dessas sabedoria de provérbios e se sair bem na vida? Pois é, pastor Alberto, que pergunta interessante que merece a nossa atenção. Veja bem, é claro que a sabedoria no seu sentido pleno, absoluto, ela depende de Deus. Por isso que o temor do Senhor, né, é o princípio da sabedoria. No entanto, às vezes a gente imagina que Deus só existe para a igreja, que Deus só existe para as pessoas que têm religião. Mas Deus é Deus, crendo nele as pessoas ou não. Então, o que acontece? Se as pessoas que não creem em Deus estão sendo abençoadas, estão respirando, estão tendo vida, estão comendo, tendo saúde, como é que se explica isso se Deus é justo? É que a gente vai descobrir que existe uma coisa importante na teologia que é chamada graça comum. Ou seja, Deus, quando manda chuva, ela cai sobre os maus e os bons. Não cai chuva só no quintal da pessoa que é boazinha e que lê a Bíblia e que decora versículo. Então, diante dessa realidade, a gente descobre o quê? Os princípios de Deus dados para a nossa vida, eles vão dar certo na vida de qualquer pessoa. Se alguém ouvir os conselhos bíblicos sobre como lidar com dinheiro, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa ateísta, esses princípios vão dar certo na vida de uma pessoa. É a mesma coisa que fazer uma conta, né? 4 mais 4 dá 8, independentemente de quem faça essa conta. Então, por incrível que pareça, os princípios sábios de vida em Provérbios, eles dão certo em qualquer situação na vida de qualquer pessoa. Agora, um esclarecimento aqui, eu fiquei um pouco assustado. Parece que só existem, então, dois grupos. Aqueles que são sábios, né? Aqueles que praticam a palavra, e os sem sabedoria. Não há outra opção, é assim? É o sábio contra o sem sabedoria. Pois é, pastor Alberto, à primeira vista, a gente olha, né? Parece que é um mundo, assim, de duas cores apenas. É o sábio e o zombador, né? O sábio e o tolo, mas não é bem assim. A Bíblia, aqui em Provérbios, vai nos falar, por exemplo, que existe uma pessoa que é o tolo, né? O tolo é aquele que não leva a sério a sabedoria, que age de maneira incorreta. Mas o zombador, ou como dizem algumas bíblias antigas, o escarnecedor, é a pessoa que dá risada, que menospreza, que ridiculariza os princípios de Deus. É como aquele jovem que sai com o seu carro a 160 km por hora, né, fazendo um racha e dando risada e se achando o máximo. É uma atitude do zombador. E existe, por exemplo, o inexperiente, que algumas traduções chamam de simples, que é aquela pessoa ingênua, que é aquela pessoa que entra de gaiato no navio, usando uma expressão popular, sem saber, né, o que está fazendo. Então, não é bem assim. Existem os extremos do sábio e daquele que despreza a sabedoria, mas tem um arco-íris no meio aí, de variação entre uma ponta e outra. Bom, tem muitas pessoas nos acompanhando e agora deve estar se perguntando, mas essa sabedoria eu posso adquirir e como? Ou ela é dada assim por Deus do céu, uma dádiva divina? Como é que é? Pastor Alberto, a sabedoria na Bíblia, ela vai ter enfoques diferentes, né? Nós vamos, por exemplo, ouvir falar de sabedoria lá no livro de Tiago, a gente vai ouvir falar de sabedoria ligada à ação do Espírito de Deus no Novo Testamento, mas essa sabedoria prática para a vida, que aparece aqui em Provérbios, a gente não nasce com ela. A Bíblia não diz que Deus dá a algumas pessoas e não dá a outras. Esta sabedoria prática ligada aos relacionamentos, ao controle da língua, à vida financeira, ela é uma sabedoria que deve ser procurada. Por isso, desde o início, o provérbio está dizendo, olha, a sabedoria está clamando, ela está disponibilizando o que ela tem para nos ajudar. A gente é que deve procurar e buscar esta sabedoria tão importante. Muito bem, o capítulo 4 aqui de Provérbios, verso 18, fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim também com a sabedoria, ela é progressiva? Será que existe um conceito de, bom, eu tenho uma sabedoria básica ou eu estou numa sabedoria ainda intermediária? E tem gente que já está num super avançado, né, em termos de sabedoria. É, Na verdade, o que o texto está querendo dizer para a gente é que uma coisa chama a outra. Quando alguém entra num caminho errado, a tendência dessa pessoa é descer as escadas. Quando alguém está no caminho certo, a tendência é prosseguir cada vez mais. Não é que a sabedoria é exatamente progressiva, é que ela é cumulativa, né? À medida que a gente vai tendo experiência e vai aprendendo e tem o espírito e o coração aberto para observar situações e aprende com isso, a gente vai assim melhorando, né? Vai aí fugindo da tolice de repetir erros do passado. Então, nesse sentido, esse conhecimento sábio, ele é cumulativo, e por isso que o texto diz que esta caminhada da sabedoria, ela vai prosseguindo, ampliando os seus horizontes, assim como acontece no nascer do sol. Obrigado, Senhor, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, fique ligado, temos ainda um minuto para uma palavra final a você. No Rota 66 de hoje, você acompanhou os capítulos 3 e 4 do livro de Provérbios. Sim, você que está nos ouvindo está agora aqui acompanhando aquilo que foi discutido na Rota Segura da Sabedoria. Este foi o nosso tema. E vimos como esta caminhada pela vida exige tato, exige bom senso, exige uma atitude bem pensada. E a grande verdade, como nós pudemos ver, sabedoria não tem nada a ver com uma teorização geral sobre a realidade, não tem a ver com uma espécie de abstração teológica, uma compreensão assim detalhada sobre o mundo, nem sobre uma filosofia que explique a realidade. Sabedoria não tem a ver com maneirismos religiosos. A grande verdade é que a direção da rota da sabedoria está em outro caminho. Se você acompanhou bem aqui o que nós apresentamos, você viu que o sábio, na verdade, é aquele que critica o seu próprio coração e que não é sábio aos seus olhos, é aquele que contribui com a obra de Deus com seus recursos, é aquele que ajuda os necessitados, é aquele que recusa a inveja e a maldade na hora de se vingar de alguém que o prejudicou. Portanto, observe que a sabedoria é marcada por atitudes práticas e objetivas que aparecem nos detalhes. E veja bem onde está a grande lição que mostra aqui no livro de Provérbios a sua presença. Pequenos detalhes é que fazem a diferença. Ah, que pena, o programa Rota 66 de hoje termina aqui. Mas eu, Beltrão, seu amigão, e toda a equipe, esperamos você nesta sintonia e horário com mais provérbios. E acesse o site transmundial.com.br. E até lá!